Estou a falar de quem? Não sei. Bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje, sábado, www.radiozero.pt. Temos também a nossa página de Facebook, www.radiozero.pt, onde podem ter acesso a todos os programas que já fizemos. Temos entrevistas com o Bruno Barbacena, com o Diogo Beja, também com a Sara Butler, também com a Joana Gama e, portanto, temos todo o manancial. Eu gosto de dizer esta palavra. Ai meu Deus, manancial. Que ele agora ele é poeta. Estou aqui a pegar agora aqui na crónica que apareceu no Sol já há alguns dias, escrita por José António Saraiva. Neste momento estou a cruzar os braços, não. Então, mas acho que vamos começar assim a falar, sem nos apresentar. Eu não sei quem tu és. Ninguém conhece esta voz. Ninguém conhece esta voz. Chama-se Ana Isabel Gaspar. Estava ali na rua e achei que era engraçado vir aqui dar um ar de graça e aqui estou eu. É a minha mais recente conquista amorosa. Depois eu, coitadinho. De ter terminado um relacionamento bastante difícil. Quem? Tu ou eu? Eu. Ah, pois, bem, com a Sara Ferreira foi difícil, foi constrangedor. Tu caíste nos meus braços, literalmente. Ok, Roberto, uma vez estávamos no Chiado. Uma vez estávamos no Chiado e ela caiu-me. E eu, agarra-me, eu agarrei-a. E caiu-me nos meus braços e a partir daí foi o amor a acontecer. Oh Ruben, tu estás a assustar-me porque as pessoas que ouvirem isso vão ficar a pensar mas não há. Não há, ouvintes, acreditem, não há nada entre mim e o Ruben, ainda aquele dia, que nós Ruben, passeámos chega, os dois não significou nada. Chega. Não, não significou nada para mim. Não significou nada para ti. É. E temos também... In the rain. Porque eu não estava a chover, muito bom tempo naquele dia. Força, adiante. E temos... Eu sou a Isabel Gaspar. Isabel para os amigos. E temos também a mulher, a esposa, a devota de Rui Alexandre Bajoca, o criador do mundo. Do mundo. O Rui Bajoca sonha. Sim, senhora. Rui Bajoca queria. Olá, Ana. Nós vamos falar um bocadinho da experiência da Ana em Madrid. Ana Teixeira é o nome dela. Sou assim, senhora. Não é. Não. Não. Ana Bajoca. Ana que vai-nos falar. Ainda não. Ana que vai-nos falar duas coisas. Primeiro, vai-nos falar da experiência em Madrid. Estive à conversa com ela e gostei muito da maneira como ela falou de Madrid. E vem também falar da sua recente paixão, a sua mais recente paixão pelo futebol. Do nada. Esta jovem moça, redundância, que nós temos aqui, passou a gostar de futebol e já coloca imagens de equipas de futebol no da mesma maneira como a Ana Isabel te cai nos braços. Há uns dias o Sporting ganhou ao Benfica e ela colocou no Facebook: o Sporting é o nosso grande amor. Há de reparar que o Ruben não nos deixa falar. Ele mete a quinta e não, estou a brincar. E é para dizer, quando vocês falarem de futebol, se calhar vou tipo embora. Acho, não sei, não. Digo eu assim de repente. Tu continuas sem achar o Javi Garcia. Eu já não sei quem é o Javi. Não sabes quem é o Javi Garcia. Não sabes quem é o. Eu neste momento já consigo reconhecer um jogador de futebol do Sporting. Quem? É o holandês. O Ricky van Finkel. Exatamente. Já consigo reconhecer ali. Ou então o Ricky van Volkswagen. Volkswagen, conheço. É um carro. Aproveita também para dizer que estive na Sota Rádio com a Ana Isabel e com a Joana. Ah, tens que lá voltar, que grande, muito, grande liceu. Gostei muito de andar de comboio com vocês. Até a Sota do Estoril. Na linha de Cascais. E gostei muito de perceber que aquilo faz lá um frio dos diabos. Isto aqui é um autêntico forno. É verdade. Zero. SJ Rádio, agarra a tua música, www.sjradio.com, todas as quartas e sextas-feiras, sim, das 10 ao meio-dia, sim, o segundo toque, comigo, Ana Isabel Gaspar, Joana, sim, Pessoa e Bruno Barbacena. Isto está feito à publicidade, à melhor rádio online, sim, de Lisboa e arredores. Mas existe a possibilidade de em setembro nós termos novidades em relação à SJ Rádio e sobre às conversas de esquina. Sobre isso, mantém no segredo dos deuses ou no segredo de Barbacena, como diz. Também ele um deus de radiofónico. Para mim é um deus. Eu tenho um santuário, depois da entrevista que fiz com o Barbacena, tenho um santuário em casa. Já tinha um santuário com uma fotografia dele. Oh, e agora tenho uma velinha todos os dias e rezo a Bruno Barbacena que me responde: porra, está calado que eu estou a dormir. E portanto, é complicadíssimo. Ana Isabel, parece que estalou uma polémica em relação à homossexualidade e a uma crónica que apareceu no Sol. Olha, eu não sei se a polémica estalou. Sim. Eu não gostei, eu revoltei-me e acho que é uma estupidez aquilo que foi escrito. Lamento imenso ao cronista, ao opinion maker, ou quem quer que o senhor seja. Vai lá para cima para eu ler o nome. José António Saraiva, irmão do... Não, sobrinho. De José Armando Saraiva, e lamento imenso a minha opinião. Sim, diz aí no artigo. Ah. E lamento imenso a minha opinião ser divergente. Aliás, não lamento nada, porque esse artigo é uma verdadeira estupidez. porque, só assim para contextualizar, pois que o senhor diz que os homossexuais hoje em dia se assumem para, como sinal de rebeldia, como sinal de não serem submissos. Oh, agora expliquem-me. Eu decidi ser rebelde e agora vou ser homossexual. A não, sério, eu isto é absolutamente ridículo, pelo amor de Deus. O senhor está a confundir os homossexuais com as crianças e com as criancinhas de 13, 14 anos. É verdade. Que estão na fase experimental. Não, uma coisa é isso e outra coisa são os homossexuais. É assim, eu acredito, e ele disse ali, certamente, disse bem, que há quem não nasce homossexual e há quem se torna homossexual. Sim. Que seja... Se for feliz, se tiver um parceiro, se forem pessoas que, com a pessoa do mesmo sexo ou não, partilham o amor e apelam ao amor, make love, not war, eu acho bem que sejam homossexuais, quero lá ninguém saber. Tem nada com isso. Vocês, meus vocês amigos ainda... são homossexuais e eu adoro. Sim, mas vocês ainda acham que na sociedade portuguesa há um estigma em relação à homossexualidade, é uma coisa que já tem vindo a esbater ao longo do tempo? Eu achava que já tinha vindo a esbater e muito, mesmo. Mesmo em relação... Eu vivo em Lisboa há 3 anos, mas eu não sou daqui, sou de Leiria. E mesmo lá eu sinto que já não há aquele estigma. Aliás, a minha família aceita perfeitamente bem os meus amigos homossexuais e não se importam nada com isso. Fiquei chocada com esta atitude deste senhor. Mas pronto... Vá-se lá saber porquê, não é? Talvez é o partido a que ele pertence, que... Não sei qual é o partido, sim, estou a mandar sim, para sim. Lá. Mas falava-se no Facebook que seria uma tentativa deste senhor esconder alguma tendência própria em relação à homossexualidade, porque quem lê o artigo diz que soa um bocadinho a ressabiamento. Não acredito. É mesmo estigma, é mesmo acho que é mesmo preconceito. Acho que sim. Acho que infelizmente sim. Ana, manifesta-te, por favor. Mas porquê que existe... concordo plenamente com isso. Mas porquê que existe esse preconceito? Será que está ligado à religião? Não, acho que não. Não, sinceramente acho que não. Porque muitas pessoas que são contra a homossexualidade e nomeadamente contra o casamento e também contra a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, argumentam com coisas religiosas, ou seja, não acho que não seja casamento entre o homem e a mulher. É assim, e não, as pessoas quando não. Querem talvez mais entre as pessoas mais velhas, mas claro, mesmo assim acho eu que acho não. Que quem quer arranjar justificações para sim, criticar a homossexualidade vai buscar tudo e mais alguma coisa. Em relação a isso não sei, mas estou-me a lembrar agora aqui de um caso curioso de uma amiga minha que tem exatamente a minha idade. E ela é preconceituosa em relação à homossexualidade. Isto é uma coisa que a mim me tira completamente do sério e que não entendo porquê nem por que razão, mas pronto, temos que respeitar. E é outra coisa que a mim também mete confusão, é as pessoas dizerem sim, eu respeito a homossexualidade, desde que não estejam ao pé de mim. Desculpem, amigos, isso não é respeitar a homossexualidade. Isso é ser preconceituoso. Pronto. Eu sou uma defensora acérrima da homossexualidade e acho que eu sou muito, como toda a gente sabe, eu adoro o amor e adoro as coisas românticas. Mas, e acho que o importante é que haja amor, se é entre pessoas do mesmo sexo ou não, pouco importa. Mas não foi a primeira vez que se fala da homossexualidade como uma moda. Porquê? Porque quando... Ah, pois não, nem vai ser a última. Por quando foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, já há algum tempo atrás, falou-se que a partir dali a homossexualidade passava a ser uma moda e ia haver muita gente a assumir-se porque sim, porque era cool. Não, eu acho que a questão não foi não... assumir-se porque sim, porque era cool. A questão foi, a partir do momento que o próprio governo aprova o casamento gay, uma pessoa, se é homossexual, fica mais à vontade, claro, para se mais assumir. À porquê? Porque sente-se parte de uma comunidade portuguesa, de uma sociedade. Agora, sinceramente, ninguém se vai assumir homossexual só porque sim, porque está na moda, quer dizer. Claro. Eu agora não vou dizer de repente, olha, sou lésbica porque está na moda, eu nem sequer gosto de gajas, mas pronto, está na moda. Está na moda, não me parece. Aliás, eu não consigo achar graça, eu gosto muito de mulheres, mas eu era incapaz de me envolver com alguma, por amor de Deus. Nunca digas nunca. Sim, nunca digas nunca, é verdade. Mas aquela música da Katy Perry é extremamente... Katy Perry é o meu crush. Gostas da Katy Perry? Ah, eu amo a Katy Perry. Amo... Platonicamente. Platonicamente, é a personagem mas, lá, dela, imagina, atenção, imagina, não a música. Imagina que estavas com o Katy Perry numa noite de copos e tal, coisa. Era logo, amigo, aquilo era uma loucura, mas se viesse, se viesse o ex-marido, metia a Katy Perry para o lado e eu querer acabar o Russell gostas Brand. Tu gostas do marido? Ai, o Russell Brand tem ali uma. Ai, sabes? Tu porquê? Sabes, não porquê sabes? Porquê que atrás de mim para cortar o cabelo e fazer a barba? Você tem ali um sotaquezinho. Não tem nada a ver, Ruben. O Russell Brand tem ali aquela. Tem aquele sotaque, depois tem aquele humor característico, depois tem assim. Ai, não sei. Pronto, é agora que a Ana Isabel se derreta em estúdio. E como é que um relacionamento pode ter tão, tão pouco tempo como teve. Não passou o recorde da Kim Kardashian, que esteve casada há cerca de 72 dias. Mas mesmo assim, o casamento entre a Katy Perry e o seu esposo durou poucaxinho. Poucaxinho? Durou poucaxinho. Porquê que terá sido? O que é que se passa no casamento dos famosos que a malta casa-se e descasa-se com uma facilidade que é absolutamente impressionante? Tem outro tipo de vida que a nós não nos é familiar nem compreensível. Achas? Acho. Achas que sim? Acho que sim. A nossa pequena Kim, que tem alguns atributos. Eu conheço da Kim. Nunca viste o vídeo da Kim? Não, Kardashian. E não faço questão de ver, não é uma coisa que assim me... Não, a senhora não é lá muito agradável fascina. À vista. Não, porque... não. Não. É, os homens ficam completamente... Mas a sério que vamos falar sobre a Kim Kardashian, que ainda por cima não é portuguesa, é tipo... Tem nome de cão, não sei porquê. Pois tem, Kardashian! És a irmã Kardashian. Pois eu sei. Tem as irmãs, uma três mais feia que a outra. Sim. Que bonito. Sim. Mas falando ainda da questão da homossexualidade, depois do casamento fala-se em dar mais um passo em relação à discriminação positiva dos homossexuais, que é a adoção Deus queira que de crianças. E as opiniões aqui divergem ainda mais em relação ao casamento, nomeadamente por se tratar de crianças, de jovens e de até do próprio acompanhamento psicológico que eles possam vir a ter. O que é que vocês acham sobre a adoção de pessoas do mesmo sexo? Eu vou voltar a dizer que o importante é dar amor e o importante é receber amor e o importante é a criança ou a família em si ter pilares assentes, se tiver educação, se tiver noção do que é que são o comportamento em comunidade, se tiver noção do que é uma família, nem que tiver duas mães ou duas pais, o que é que isso interessa, por amor de Deus? Desde que a criança seja feliz, hoje em dia não tem problema nenhum chegar à escola e dizer ai, tu tens duas mães, tens duas pais, qual é o problema? Claro, não é? Que no início se calhar vai haver muitas crianças que na escola vão ser gozadas ou vão achar estranho. Isso acontecerá com crianças que têm dois pais ou duas mães, como acontece com crianças gordas, como acontece com crianças que usam óculos, como acontece com crianças que têm um pai ou uma mãe deficiente físico, sim. Não estou a dizer... Com os óculos já não se goza tanto. Como até acontece com crianças mais pequenas que, por exemplo, têm os pais divorciados e só vivem com o pai. Ah, tu não tens uma mãe. É verdade. Mas como uma criança de 3 anos pode vir a reagir ao ter duas mães ou dois pais? Como é que ela pode assimilar isso? Eu acredito que para ela seja natural. Sim, certo. Natural? Sim, porquê? Porque sempre viveu nessa realidade. É o mesmo que, eu dou este exemplo, por muito mal que seja, mas acho que é o único que eu consigo apresentar, é o mesmo que uma criança ter um pai de cadeira de rodas ou uma mãe de cadeira de rodas. Para ela é normal, porque é aquela realidade que ela conhece. Okay. Percebes? É assim que eu entendo a coisa. Ah, sim. Fui eu. Claro, depois de um convívio com as outras crianças, é possível que haja problemas, mas caramba, é uma questão de hábito. Claro. E por exemplo, nos meios mais rurais, em que existe mais discriminação, não, ou se calhar há uma dificuldade em assumir-se, ou... Dá tempo ao tempo. Mas achas... Não avançam, a mentalidade não muda em 5 anos. Mas nós não estamos a tornar... E eu li algumas coisas e também ouvi opiniões de alguns professores e recentemente apareceu uma sondagem no jornal francês que dava a filha do Jean-Marie Le Pen como a candidata preferida dos jovens franceses. E Jean-Marie Le Pen é um homem de extrema-direita, conservador, muito ligado aos princípios da união entre homem e mulher, em relação à superioridade da raça branca. Manuela Ferreira Leite também era. Pronto. Vocês não acham que nós, ao invés de nos tornarmos mais liberais, como supostamente deveria ser, nos estamos a tornar mais retrógrados do que aquilo que a geração dos nossos pais e dos nossos avós alguma vez poderia ser? Depende. Eu acho que percebo o que tu estás a dizer, porque... Eu não. Agora fora da homossexualidade, por exemplo, Vamos pensar em grupos de adolescentes. Tu tens os do reggae, tens os fiches, tens os que se vestem assim mais de preto. E se tu reparares bem, acham que são todos muito, muito, muito livres e que aceitam Sim. tudo e que não discriminam, mas é dentro dos seus próprios grupos. Em relação uns aos outros, eu acho que nesse sentido, sim, somos um bocadinho fechados, porque achamos que aceitamos tudo, mas é só tudo aquilo que é igual a nós. É verdade. Tudo aquilo em que nós somos diferentes, mas em que há gente igual a nós. Porque eu, por exemplo, se sou do dark side, se me visto de preto, se não sei o quê, tenho o grupo de amigos que se vestem da mesma maneira, que ouvem as mesmas músicas, e se calhar vejo gente a passar na rua assim, mais para o queque, e penso, olha-me aquela tia de Cascais. Tal como isso, a tia isso de não Cascais... é aceitar, a tia de claro. Cascais olha para mim, olha-me aquela, peço sei lá o quê. Isso não é aceitar, isso é mas aceitarmos. Acho que isso vai haver sempre. Claro. Percebes? Portanto, acho que é. Mas é isso tem a ver com o estilo de cada pessoa. Isso tem a ver com o estilo de que a pessoa veste. Segundo o autor daquela crítica, é. Sim, segundo o autor daquilo, estilo, não é? É uma escolha pessoal que tem a ver com a moda e com. Essa é outra, é dizerem que. Homossexual é uma escolha agora. Não, não é uma escolha. Ai, vamos começar a não, não, não, não, não. É o mesmo que dizerem. Sim, nasceu contigo, mas. É homossexual por opção. Mas qual a opção? Sim, eu hoje acordei e senti-me bastante. Não é isso, ó Ana Isabel, tu já vens. Eu tenho a ideia que tu já vens pré-determinado com a tua orientação sexual. Sem dúvida. Mas tu chegas a uma altura da tua vida em que refletes e que pensas naquilo que queres ser. Eu já te contei isto a sim, ti, sim. Que chegou uma altura da minha vida em que, ok, e é perfeitamente normal tu penses nisso pelo menos uma vez na vida. Não, mas é verdade. Não, nunca pensei. Percebes? Nunca pensaste. Nunca mas pensei. Mas tu dizes que até gostavas de por exemplo, da Katy Perry, por exemplo. Então, mas isso não quer dizer que eu... O que é que eu acabei que de dizer? Agora. Que eu decida se vou ser lésbica ou não, não é? Para mim, sim. Quando eu digo é o meu crush, é aquela coisa que eu fico... É crush que se diz crush? Uhum. Quando eu digo aquela coisa, aquele brilho pela Katy Perry, é normal, é tipo uma vedeta. Se calhar se ela fosse minha amiga de faculdade, sim, se calhar não... era uma rapariga igual às outras que eu achava simplesmente bonita. Como eu sou a primeira a dizer, quando há uma mulher bonita ou quando há uma miúda bonita. Não quer dizer que eu repense a minha orientação sexual. Ainda te disse, se viesse o Russell Brand, eu esquecia a Katy Perry, eu queria o Russell Brand. Percebes o meu ponto de vista? Sim, é esse sim, sentido sim, que, sim, eu, sim. que eu estou a dizer. Mas sim, mas acho que não somos retrógradas, acho que somos às vezes um bocadinho mesquinhos. Eu tenho esperança que cada vez mais a coisa se componha e a gente deixe de implicar uns com os outros por este género de coisa. Duvido. Mas vocês são pessoas muito, muito liberais em relação a open mind. Open mind, sim. Em relação àquilo que eu conheço. Olha, no que outro dia vi até foi uma professora nossa que publicou uma imagem que era as mentes são como os paraquedas, só, como é que é? Ah, bolas, só funcionam ou só trabalham se estiverem abertas. Percebem o que eu estou a dizer? É bonito. Tipo, faz, sim, sentido, faz sentido, faz. Faz sentido que termos a mente aberta. Vocês não acham? Se a nossa cabeça sim. estiver limitada a uma conchinha minúscula, o que é que a é gente ridículo. Sabe? Nada? Claro. Vocês não acham que... existe cada vez mais a vontade de tentar viver a vida das outras pessoas ao invés de viver as nossas, e é por isso que nós temos a tendência a criticar X, Y. Se tiveres a mente aberta, tu não vais ter tendência a viver as outras sim, vidas, sim, vais ter sim, tendência sim. Mas é isso que eu tô a perguntar. A pegar um bocadinho das outras vidas sim. para viveres a tua. Sim. E é nesse sentido que eu apelo às músicas, aos filmes, às séries, porque é um bocado também teres as outras realidades, não é? É aí que eu vejo as coisas. Mas nós, na nossa vida, não fazemos um bocadinho de seleção natural? Faz sempre, porque és um ser humano, és um sim. animal, tens que fazer. Percebes? Ok, estou a ser muito psicóloga neste momento não, e estou-me a sentir um bocadinho parva. Mas isso é discriminação, porque ao fim e ao cabo. Eu tive 17 psicologia no secundário, portanto, sim eu sou boa psicóloga e tal e coisa. Tiveste psicologia? Tive psicologia, adorava aquilo. Ah, tinha que ir à tua casa um também dia tiveste. Destes. Tens lá, mas é verdade, tens lá um divãzinho, eu sim. tenho lá um sofazinho bem confortável, podes-te lá deitar, eu fico sim. lá a ouvir, a cuscar a tua vida toda, depois publico no Facebook. Já sabes muito, já sabes muito a minha vida. Nós lá antes... se vai a ética. Não te percas, Ruben, sim, não te percas. Sim, não perco, não, mas sim, podes continuar. Não. Não, eu e a Isabel não namoramos, por favor, deixem-se... Oh, por favor, olha, só as quadradas chega, que eu tenho aqui no Facebook. Chega, Ruben, por favor, vá lá, já chega. Mas não, mas falávamos do quê? Estamos a falar de viver as outras vidas. Não, já falamos da discriminação que nós fazemos naturalmente, mesmo sem tendo ideia que a fazemos. Sim, mas isso é natural. Nós somos pessoas, por amor de Deus, não temos de ser perfeitos. Claro. Podemos discriminar à vontade, desde que isso não nos torne pessoas más. Estúpidas e más. Claro. Temos para de ter mim, noção daquilo que dizemos e daquilo que fazemos. Mais grave do que discriminar é o que se faz ainda hoje, e isso não vai mudar. Porque isso tem a ver com a personalidade das pessoas. É a pessoa falar mal deliberadamente. Porque sim, isso para mim é grave, mas isso não se muda. Isso falar, não, tu não falar mudas. Mal deliberadamente? Imagina, falar mal só por dizer mal das pessoas. Eu não te conheço. Epá, mas não curto o teu estilo, estás a ver, Ruben? E em vez de ficar calada, abster-me e esquecer que tu existes, não, decido falar mal de ti. Porque sim, percebes? Isso a mim é uma coisa que me incomoda muito mais do que criticar, olha, aquela veste-se preto. É normal tu dizeres isso, agora falares mal, criticares, só porque sim, não só é? Sem sim, razão nenhuma. Sem razão. Epá, isso a mim é uma coisa que... Mas isso não será mais inveja que outra coisa? Dizem que sim, dizem é que possível. Sim. E olha, eu, experiência sim. própria, cada vez mais acho que às vezes é inveja, sim. Porque nós batemos estava tão longe do microfone, meu Deus. Nós batemos tanto numa tecla e numa determinada pessoa... Que às vezes pode soar um bocadinho a inveja em relação... Sim, sim, sim. Em relação à mesma. Mas nós estamos já pré-programados para discriminar. É a situação que nós... É o nós que é, mas tem de haver sim. um filtrozinho entre aquilo que a gente está a pensar e aquilo que deitamos cá para fora, né? Eu posso estar a pensar mal de toda a gente e não tenho necessidade é de abrir a boca e de dizer mal de toda a gente. É como aquela história desde pequenita que eu ouço isto. Ah pá, não sei quantos falou mal de mim, não. Nós não podemos criticar essa pessoa porque falou mal, porque tu podes não ter falado mal dessa, mas falaste mal da outra. E não quer dizer que fosse em tertúlia com os amigos, às vezes é um simples desabafo, em que tu estás com um outro amigo, que ele sai-te, é normal, é ser humano, percebes? É normal que isso aconteça. Grave é haver essas manifestações de falar mal e de sequer reiterar uma opinião sobre um determinado grupo, sobre uma determinada pessoa, sobre um determinado... situação, isso para mim é que é grave. Então porquê é que você está contra todos os homossexuais? Lá está, isso é uma coisa que eu não entendo, porque eu aceito muito bem a não entendo mesmo, é que não consigo arranjar uma explicação para isso. E se calhar há uns anos atrás eu dizia-te, voltamos ao assunto da religião. Se calhar há uns anos atrás eu dizia-te assim, epá, tudo bem, são homossexuais, mas ao pé de mim não. Hoje em dia eu não quero lá saber, se eu tiver um amigo ou dois amigos. Sim, mas não disse, tu disseste isso. Eu estou a dizer, há uns anos atrás, eu próprio era capaz de dizer, pá, sejam homossexuais, mas há pé de mim não. Ah, sim. Hoje em dia, sim, eu não quero saber. Olha, se calhar incomoda-me mais ver um rapaz e uma rapariga em plena marmelada no que meio da rua é falta do de que duas raparigas de mão dada aos beijinhos ou dois rapazes. Se calhar incomoda-me mais. Mas é tudo uma questão de bom senso, por amor de Deus. Aí batemos na religião que diz... Homem para mulher, mulher para homem. Ponto final, parágrafo. Epá, a religião diz coisas muito bonitas e até mesmo as pessoas que se dizem não religiosas ou ateístas ou espiritualistas ou whatever, vão pegar por aí. O homem é para a mulher, a mulher é e para pegam, o homem. E pegam muito por não ser natural, por não ser uma coisa... Por ser antinatural. Mas dizem porquê que não é natural? Porquê pois é isso. Mas é esse tipo de ideia que eu não consigo aceitar. Porquê que um homem não pode gostar de um homem e uma mulher não pode gostar de uma mulher? Pois, Ruben, para isso sei. Eu só andava com mulheres, as mulheres só estavam com homens e pronto, os homens não estavam com os homens e as mulheres não estavam com as mulheres. Era uma coisa... Não sei. Mas olha, uma coisa que vinha voltando e voltando à crítica, à crónica, aliás, mas já interiorizando outro assunto, se é que me permites. Sim, sim, sim. O José António Saraiva, acho que era assim o nome do senhor. É o nome do senhor, sim, senhor. O nome do senhor. O José António Saraiva dizia que isto é tudo uma questão de modas. Que assumir-se homossexual é uma questão de modas. Que há uns anos atrás não se podia ser e que a partir do Make Love Not War, a partir do Maio de 68, a partir da queda política do Fidel, a partir dessas datas todas, que os homossexuais... Quiseram-se mostrar. Mas serão como cogumelos, agora de repente. Pronto. E. Ou sentiram-se só ostracizados e depois. Eu acho que. Realmente ele nessa parte é capaz de ter razão. Pode não ser uma moda, porque não é uma moda, uma pessoa não é homossexual porque sim, mas eu acredito que a vontade deles se. Não é vontade. De experimentar, vá. De experimentar e à vontade é que... para dizerem se são homossexuais ou não. Eu acho que isso vem. Do ambiente em que tu estás inserido claro, hoje em dia. Claro. Eu falo por mim. Eu vejo séries onde a homossexualidade é das coisas mais normais do mundo. Nas novelas, hoje em dia, é das coisas mais normais do mundo. Nos filmes, é das coisas mais normais do mundo. Tu, em 1998, acho eu... Não, 1993, tu tiveste o filme Filadélfia sobre um homossexual. E deixa-me dizer uma coisa. Há 20 anos atrás. Uma das séries com mais sucesso no mundo inteiro, e uma das séries que eu mais gosto e que neste momento estou completamente viciado, o Modern Family, uma família moderna que passa no Fox Live, foca um casal homossexual. Isso, hoje em dia, isso é perfeitamente normal. As músicas hoje em dia já acontece isso. Eu ainda hoje de manhã estava a vir no carro, no Expresso para Lisboa, uma música de uma banda em que o vocalista é um homem e a letra dizia, a música chama-se Stranger, e a letra dizia que depois de ele se ir embora... Ele teve outra pessoa. Ou seja, a música é deliberadamente sobre um homossexual. Percebes? E para mim ouvir aquilo foi... Ok. Estás a entender o que eu estou a dizer? Sim. As coisas mudam, as pessoas têm à vontade para se assumirem, porque a sociedade, esta geração, já permite que isso aconteça. E tiveste protagonistas de séries graças como, por exemplo... Graças a Deus, né? Graças a Deus, meus irmãos. Foi assim que aconteceu. Oh, I Met Your Mother? Oh, I Met Your Mother, o Barney, o Prison Break. Até o próprio protagonista do Prison Break é homossexual. Podemos só falar um pouquinho do Barney. Eu adoro! Eu comecei agora a ver aqui esta série. É que faz uma confusão dos It's diabos. It's gonna be... Legend. Wait for it. Wait for Não, it. Não, espera, o quê? It's gonna be legend. Wait for it. Very. High five! Mas faz uma confusão dos diabos. O Barney faz uma personagem super womanizer, um machão dos diabos. Há imensos rapazes e homens que admiram a personagem Barney. E depois, ele fora daquela série... Perdoem-me a palavra, é uma pichona. É pichona, não? Fora daquela série. E é um pouco estranho como é que tanta gente admira aquela personagem sendo ele gay na vida real. Gay na vida real, é verdade. Isso é um trabalho de um bom ator. Penso que isto é bom sinal. É um ótimo sinal. Mas lá está, isso acontece connosco, que temos... E até o próprio ator do Prison Break, durante toda a série, o que acontece é que... Olá, João, tudo bem contigo? Diz aqui um olá à maltinha das conversas de esquina. Olá! Ah, não é, isso não se vê na rádio, João. Então. Assim nos não se vê. Assim, João, não se vê. Nós estamos aqui a falar. Depende, se formos a comercial, vê se está aí. Diz lá. É um exercício de imaginação. E este momento foi impagável. Fechem os foi olhos. Foi impagável, sim, senhor. Ah, vais agora fechar a porta. Ok, muito obrigado. Um bocadinho de privacidade. Sim. Podem ser a doutora, mas disto não tem vocês na SJ Rádio. Sim. Não tem o quê? Não percebi nada. Eu não sei se vocês perceberam. Eu acabei de apanhar o maior cagaço. Dois. Da minha vida. Dois cagaços seguidos. Não percebi nada. Mas antes de continuarmos a falar, vamos aqui a uma música nova de HMB. É o Dia D. Já passa aí nas rádios nacionais. Está a ter grande sucesso. Voltamos para falar um bocadinho mais sobre a questão da homossexualidade e depois também para falar sobre... Não, eu tenho uma coisa para dizer. E depois também falar um bocadinho sobre Madrid. Não o clube, mas sim a cidade. Até já. Intecas. Acordei, a queimar por dentro, com uma vontade de me querer expressar. A mão no bolso, um lume aceso, uma mensagem dura para entregar. Tu não és ninguém, melhor que ninguém. Hoje é o dia D, o dia que arrombai a alma de quem, não sabe o que é viver. Hoje acordei a queimar por dentro, com uma vontade de expressar. Não é o mundo que dita a sentença, uma só voz pode fazer a diferença. Tu não és ninguém, melhor que ninguém. Ouve, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que arromba. Viver, pois tu não és ninguém, melhor que ninguém. Não, não, povo, escuta mais o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que arrombar a alma de quem, de quem não sabe o que é viver. Expressar a mão no pulso, um lume aceso, uma mensagem dura para entregar. Mas tu não és ninguém, melhor que ninguém. Ouve, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que acompanha. Olá, eu sou o Diogo Beja, sou grande fã das conversas de esquina com o Ruben Boga Alves, o Rui Manzarra e a Sara. Não arranjámos uma alcunha para a Sara, por acaso. A Sara e toda a vasta equipa, que são cerca de 10 pessoas que trabalham para este programa. Gostei muito, obrigado. E o chazinho era muito bom. E as pantufas, quando entrei no... Obrigado. Estamos então de volta para a segunda e última parte da Tua Cara Não É Estranha. Não. Conversas de esquina. Gosto muito. Conversas de esquina, deixa-me só dizer, Ana, temos de fazer isto em conjunto. Esta segunda parte, it's gonna be legend. Wait for it, Barry! Pronto, era isto. Isto foi ensaiado cerca de 5 vezes, porque sim, nós claro. Começámos a apetente! Não, nós começámos a ensaiar isto ao 12h30 e neste momento são 1h20. Bem, às 6 da tarde? Temos... Não, é isto, não, gente? não. Isto foi gravado em 2011, só que está a passar agora. Não. Antes de acertarmos o assunto... Aliás, nós fazemos futurologia, porque lemos um artigo publicado 10 de abril de 2012. Sim. Muito sim. Bom. Sim, somos isso. Mas qual somos futurologia? Muito bom. Isso vai passar ao final de abril, estás parva ou quê? Bem, claro, estás parva. Estás manizão, por favor. Estás tudo louco. Antes de fechar o assunto da homossexualidade, referir também que o ator principal da série Prison Break também se assumiu como homossexual, até tem um namorado muito jeitoso. O Scottfield, exatamente. Tem um namorado muito jeitoso. E que irrita-me a homossexualidade? O desperdício é uma coisa que eu não entendo. Os homens bonitos parece que têm tipo assim um ímã para a homossexualidade. Não pode ser, gente. Não pode ser. Costuma-se dizer homem bonito, homem arranjado. Oh. Opa! É o que, por isso é que muita gente me pergunta. Pô, mas tu és gay? Olhas para mim e só que sim. Claro que sim, Ruben. Mas dizias tu... Dizia eu que... O Scottfield, o nosso querido Scottfield, namorado e que Scottfield. No... Scottfield. Scottfield. Ricky Van Voetsvinkel. Santinho. No final da série, ele namorou-te o Sporting. No final da série, morre... Ok, estou-me a lembrar. Esta miúda chegou de Leiria há 3 horas e já está assim. Get away! E hoje, são os ares de Lisboa. É os ares de Lisboa que fazem muito mal. Ele, no final da série, morre pelo grande amor que faz na série, pela enfermeira da prisão, que os ajuda a fugir. E quem o vê na série não diz também que ele é... Ai, pois não diz, não, homossexual. Amigo. Ora, o mesmo não se pode dizer do sim. nosso querido Ricky Martin. Ricky Martin! Com o seu filho, Valentino. Valentino e pois, que eu não me lembro. O Ricky Martin... Cá está, o Ricky Martin. Olha, eu acho que era excelente falarmos ao som desta música, não achas? O Ricky Martin, mesmo se... Mesmo a música mais baixinha. Ah, sim. Não, estava... Olha, perfeito. Muito adoro, bom. Adoro. Somos mesmo mulheres, Ana. Chegamos aqui e revolucionamos isto. Ana, como é que foi viver em Madrid? Olha, perfeita foi muito bueno, porque... Ora, agora falando de Madrid... Viste o Ricky Martin lá? Não, viste famosos lá. Martin, vi o Luís Figo. Não viste nada. Vivi com o Nuno. Como? Eu e o Nuno. O Nuno? Vimos o Luís Figo ali a sair, não sei de onde, já não me lembro muito bem onde é que foi. Da Vogue. Da Vogue. Não, olha, fora o Luís Figo não vi famoso nenhum. E como se foi? Bem que tive uma bela experiência, às 3 da manhã, à espera do meu querido autocarro, vejo limusines, carros da polícia, o que é que se passa? Era embaixador, não sei de onde, a visitar, aquilo parecia uma coroação real. Real, tá? Sim. Nunca viste o Cristiano Ronaldo? Não. Ah. Ora, fiquei muito infeliz que não vi o Cristiano Ronaldo. Ah, só uma ele parte. É tão bonito. Vocês sabem como é que ele conheceu o seu mais recente affair? Em Madrid. Não. Mas é quem é o seu mais recente é a esposa. Não foi a esposa, não. Foi uma miudinha de 20 anos. Foi outra. O Ronaldo, a seguir a um dos jogos do Real Madrid, foi para uma discoteca e, segundo o que veio escrito na imprensa, a miudita de 20 anos apanhou-o a dançar o Ai Se Eu Te Pego e depois foi ter com ele e saíram os dois espaçados entre 5 minutos. E antes disso, Ronaldo falou ao ouvido da miúda. Já te mostro uma fotografia dela. Mas sim, Ana, podes continuar. E disse, sim, carinha. Oh, sim, carinho. Sim. Então, o que é que eu estava a dizer sobre Madrid? Como foi Madrid? Vamos começar perguntas. Vamos começar, diretas. Também lá estiveste. Como também é que tiveste foi? Uma experiência. É verdade, adorei. Mas aqui quem foca és tu. Conta-me tudo. Maiores dificuldades, coisas mais fantásticas que lá viveste. Olha, começar pelas coisas mais fantásticas, que são definitivamente os preços, que toda a gente tem ideia que Madrid, ai, tão caro, nada. As casas, sim. De resto, olha, 5 estrelas. Supermercados baratos, os verdade, transportes eram fantásticos. Transportes, paga-se 30 euros de passe, tens tudo. Transportes muito bons, vão a todo lado. Confere. Não ficas 3 horas à espera. Check. De um autocarro. Fantástico. Podes ir sair à noite. Se quiseres, até voltas a pé, que dá para ir a pé a todo lado. Mas muito bom. E agora lembrei-me do atraso da célebre pessoa que devíamos cá ter. Sim. Lembra-me do atraso. Alvin! Sim. Os atrasos são uma coisa que realmente eu não compreendo, porque as pessoas parece que aceitam isso com tanta naturalidade. Olha, no outro dia estava em Lisboa, no Largo Camões, e estava lá ao pé de mim um senhor que era inglês e estava à espera de alguém. E disse assim para mim, então estás à espera, é isto em inglês. E eu, sim, já estou aqui há meia hora. Meia hora? Já me tinha ido embora, que falta de educação. E eu assim, tipo, olhar para o senhor, caramba. E ele olha para o relógio e diz assim, eu espero mais 5 minutos, se não aparecer vou-me embora. É verdade. E eu fiquei parva, porque nós cá, realmente, temos um hábito de chegar atrasado. Uma pessoa combina às 3, chega às 3:30 e não há problema nenhum. É verdade. Faz-me uma certa confusão, mas nós, eu acho que sinceramente... Nós somos o país de quem chegar primeiro que telefone. É verdade. Senhora. E olha, a propósito disso, quais são as grandes diferenças que tu reparaste entre o povo português e o povo espanhol, vá, ou madrileno e o lisboeta? Olha, esta não é de certeza, porque os espanhóis são tão atrasados como nós. Boa. E, sinceramente, gostam muito de descansar, que as coisas, isto está tudo fechado das 2 às 5. Não há ninguém na rua, está tudo a dormir a sua cesta. La siesta, não é? A dormir a sua cesta, sim senhor. E uma pessoa precisa de alguma coisa e não tem. Oh, meu Deus. Vai, a rua está tudo fechado. Não, mas Madrid acho que só acorda lá para as 6, 7 da tarde. É a hora em que vai tudo para os cafés. Até é uma cidade noturna. É. Notiva, acho que sim. Durante o dia tem bastante movimento, porque as pessoas têm de ir trabalhar e tal, mas à noite aquilo não para. Vocês têm a Gran Via, que é uma avenida gigante que atravessa Madrid, e basicamente a gravia não desliga, aquilo está sempre a andar. São 4 da manhã e está tudo cheio na rua. Eu infelizmente não consegui conhecer Madrid à noite. Olha, perdeste uma grande surpresa. Mas tu foste a Madrid ou foste a Barcelona? Fui a Madrid. A Barcelona espero ir entretanto. Ah, sim. Espero ir entretanto. Ah, o que é que eu ia perguntar? Não sei. Madrid. Eu ia perguntar uma coisa que era, em relação a esse assunto da siesta, se a malta está a dormir das duas às 5, os espaços de lazer, as lojas e tudo mais, costuma também fechar às 7 ou fecham mais? Não, fecham mais tarde. Lojas, por exemplo, nos centros comerciais não fecham, mas coisas, por exemplo, restaurantes, cafés, papelarias, tudo, fecha tudo das 2 às 5 e depois encerra definitivamente às 8. A partir das 8 da noite não há nada. Nada. Uma pessoa quer comprar tabaco, não há. Portanto. Não tens um café aberto como tens aqui em Portugal? Não tens um bar aberto como tens aqui? É assim, se forem coisas de comer, costumam estar abertas. Agora, outro género de sítios, tipo as papelarias, as lojas, fecha tudo super cedo. Mas como eu estava a dizer, Madrid à noite é uma cidade muito agitada. E como sabemos, agora pegando outra vez no assunto da homossexualidade, Madrid, cidade de eleição. Não são muito comedidos. Vê-se todo o género de coisas no meio da rua, desde travestis e exibições pouco decorosas. Mas é uma cidade muito agradável, as pessoas são super simpáticas. Qual foi não esse tenho dos, grande dos, mal de dizer sobre Madrid. Locais bonitos cá para visitar em Madrid, qual foi aquele teu de eleição? Aquele que tu dizes, tcharam, é este. Epá, são tantos, mas acho, tendo de escolher o meu local de eleição em Madrid, é definitivamente o Parque do Retiro. Claro, porque claro. Porque aquilo parece uma floresta lá dentro. É lindo, aquilo é absolutamente lindo. É lindo, lindo, e tem um lago tão grande, não cheguei a andar de barco? Não! Não. Oh. Muito bom mesmo. Portanto, sim, podem continuar. Eu estou a gostar muito. Eu estou a fazer massa com esparguete. Massa com esparguete? Será que estás fazendo arroz para 8 pessoas? Oi? Estou fazendo arroz para 8 pessoas. Eu ontem ouvi isso. Eu ainda não ouvi, mas essa, é muito bom. Essa música. Eu ia te perguntar: era comparar Lisboa com Madrid? Quais são as principais diferenças e também as principais igualdades em relação às duas cidades? Porque quando estava a falar contigo, tu falavas que Madrid é melhor que Lisboa, é diferente, até o próprio metro é diferente, a própria forma de lidar com o metro é diferente. Está, Madrid é assim, parece-me uma cidade muito, muito organizada. Em Lisboa, eu sei que depois do terremoto isto foi tudo reconstruído, tudo linhas muito retas, mas uma pessoa está em Lisboa, passado meia hora de andar já está com os bofes de fora, que aquilo é subir, descer, esquerda, direita, ruazinhas. Em Madrid não, é tudo muito a direito. É muito bom para passear a pé. Para além disso, o metro, o que é que eu vou dizer sobre o metro? É 3 vezes o metro de Lisboa e é perfeito. É super fácil de se conhecer o metro, muito, muito fácil. Eu estive lá 3 dias e já sabia... Pelo menos, pronto, os sítios que me eram principais já sabia perfeitamente orientar. É fácil, e o meu metro tem 12 linhas. Quantas é que temos cá? 4? 4. Verde, amarelo, azul e vermelho. Sim. O metro de lá de Madrid tem 12 linhas, mas está tão bem sinalizado que uma pessoa mesmo da primeira vez encontra tudo. É verdade. Não há problema nenhum. Não te perdes em Madrid? Não. Não. Não. E aqui em Lisboa muito perdes? Dificilmente. Em Lisboa, sim. Muito, muito, porque em Lisboa temos uma rua que sobe e dessa rua vão lá ter para aí umas 5 que vêm todas de sítios diferentes e uma pessoa não sabe onde é que vai parar quando se mete numa rua porque dá tantas voltinhas. E falar espanhol é fácil? Sim, muy fácil. Ah, que tal? Mira. Oh, mira. Sí. Vamos a hablar. Lo que existe es una rivalidad entre la Cataluña y Madrid. Pues eso no lo sé. Es verdad. ¿No lo sabes? No lo sé, porque... ¿Y cómo las personas lidan con la ETA, por ejemplo? ¿Es una cosa que las personas hablan o no hablan? No. Para falar português, está a ficar um bocadinho estranho. Está a ficar um pouco estranho, sim. Não, mas aquele medo da ETA, aquele medo dos ataques terroristas, as pessoas falam sobre isso ou não? É assim, eu não ouvi lá durante o tempo que lá estive, não ouvi muito falar sobre isso. No entanto, houve uma altura, não me lembro, acho que foi em março, abril, uma altura em que eu e a Catarina, que foi a rapariga que foi comigo, que vocês conhecem, antes de sairmos de casa, um dia ligámos a televisão, só porque sim, e de repente vemos nas notícias, aviso de atentado, não sei o que, não sei o que mais, não andem de metro, e nós, oi? Olá! Calma lá, pronto, é que os dois atentados lá em Madrid, um deles foi em Atocha, mas outro foi em Príncipe, que era precisamente que o sítio onde nós estávamos. E foi um bocadinho assustador. Nós andámos de metro na mesma, mas durante uma semaninha não sabíamos bem se devíamos andar de metro ou não. Olha, e para viver? Lisboa, Madrid? Madrid, definitivamente. É. Lisboa é muito confuso. É porque... Por exemplo, como é que uma cidade mais pequena que Madrid pode ser mais confusa que a própria Madrid? É isso que eu... É que Madrid é muito grande, mas é uma cidade assim limpa. Isso é verdade. Eu vivo já em Lisboa há algum tempo e fui a Madrid e estive lá 3, 4 dias, não mais. A visitar foi para aí 2. E eu senti que aquilo era super fácil. É. Super acessível. Nós, eu lembro-me que um dos dias nós não tínhamos como vos contactar e tínhamos que apanhar o autocarro. Aquilo foi a coisa mais fácil de sempre. Nós chegámos a uma paragem... Opa, pode ter sido por acaso, é verdade. Pronto, mas estavam logo lá as linhas para onde é que tínhamos que ir. Claro. Muita fácil. Eu acho que Madrid é uma cidade muito intuitiva. Uhum. É muito intuitivo. Uma pessoa chega lá e orienta-se sem grandes problemas. E uma coisa que as pessoas... Mas eu senti também aqui em Lisboa, o que é estranho, mas pronto. Mas uma coisa que as pessoas lá de Espanha têm em comum com as pessoas de cá é que são na sua grande maioria, vá... são gente muito, muito afável. Pronto, não gosto muito desta palavra, mas são gente muito afável. Uma pessoa chega à rua, precisa de saber alguma coisa, pergunta e as pessoas não fazem aquele ar de por favor, não me incomodes. Claro. Respondem, ajudam, assim. São pessoas menos enjoadas? São. Cá em Lisboa são mais contidas, mas... Nós também temos a mania de... Porque eu, por exemplo, ouço muitos turistas a dizer ai, em Lisboa as pessoas são tão simpáticas, é uma cidade tão agradável. Mas eu acho que nós temos muita mania de lá fora, as pessoas são sempre diferentes e são sempre melhores. Mas pronto, também tem a ver com a nossa experiência. Se calhar nós somos melhores quem é de fora do que para nós somos próprios. Somos bons anfitriões, mas... Temos dupla personalidade, é isso? É, eu acho que sim. Até agora, quando é que esperas voltar a Madrid? Ai, saudades. Não sei. Grandes saudades. Deixou saudades. Muitas, muitas. Até a própria Catarina escreveu um livro em Madrid, ela que já esteve aqui connosco. A cidade é mesmo inspiradora. Inspiradora. É inspiradora. E como é que é viver em Madrid e depois voltar para Cascais? Pá? Terrível, terrível. Parece que estamos no meio do nada, isolados de tudo. É que ainda por cima lá em Madrid estávamos no centro. Vocês estavam muito bem. Estávamos no centro. Descaste ir a casa. Eu fiquei em casa dela. Esteve lá. Fica em casa delas. Foi muito giro. E o que é que tu achaste, Ana Isabel? Ela e o Bruno Fernandes. É o grande, grande, grande Bruno. Larga o telemóvel, Ana Isabel. não, mas esperem só um bocadinho. O que é que eu achei de Madrid? Olha, eu fiquei fascinada com a cidade. Aliás, eu inclusive cheguei a dizer que eu não fiz Erasmus por opção, não quis. E eu cheguei a dizer, eu aqui fazia Erasmus. Eu conseguia viver em Madrid. Foi mesmo... Pá, tudo, a cidade é linda, tu andas onde quer que andes, enquanto aqui em Lisboa é verdade que a nossa arquitetura pombalina é fantástica, que é muita gira e nananã, talvez seja por eu estar habituada a ela, porque apesar de ser mais típica aqui em Lisboa, eu vou a Leiria e a construção é muito parecida, em Madrid eu olhava para uma esquina, olhava para a outra e eu via coisas lindas, a arquitetura é fantástica, o Banco de Madrid, o Banco de Espanha é lindo, os Correios, meu Deus do céu, que é uma coisa absurda. Não, vamos mais longe, e aquele McDonald's feito num hotel antigo, claro. Lindíssimo, e lojas, uma loja da H&M feita num teatro antigo. Há dessas lindo, coisas em Madrid. Isso é maravilhoso. Não, nós temos na Gran Vía. McDonald's feito num hotel antigo. Num hotel antigo. Lindíssimo, lindíssimo. Aquela entrada. Muito, muito bom. Verdade. Muito, muito bom. Mas isso na Gran Vía é a coisa mais natural do mundo, porque aquilo eram prédios e edifícios muito antigos, super bonitos e que foram convertidos em lojas e cafés. A Gran Vía é como... E os teatros, meu Deus. A nossa Baixa. A nossa Baixa ou a Avenida da Liberdade, sim. É um bocado por aí, não é? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Lisboa ao pé de Madrid fica quase como uma aldeia. Não vamos desprezar Lisboa. Vá lá, não abuso. Não Lisboa, abuso. Lisboa não. É aqui. Lisboa é linda. Lisboa é uma cidade absolutamente lindíssima. Não? Eu ali a zona do Chiado, isso, pá, fantástico. Pá, não, de resto, fora do Chiado, a coisa começa cidade a ser feia. A questão é, Lisboa não é uma cidade feia, é uma cidade muito divergente, onde as coisas são muito separadas umas das outras, é isso que eu acho. Eu, por exemplo, fui no outro dia ao Jardim da Gulbenkian, nunca tinha lá ido, e eu achei aquilo absolutamente lindíssimo, é um lugar lindo. Só que é absolutamente no meio do nada, vamos lá, entre aspas, porque tu tens ali prédios e depois tens empresas, e é para isto, para ali... É um bocado fora do normal. O Jardim Botânico da Ajuda, por exemplo. Igualmente lindo. Nem tens noção disso. Passei de Belém. Em Algés, em Belém. Aquilo é lindo. Vamos dizer que não é bonito. É lindo, lindo, lindo. As coisas não estão bem interligadas. Não, é isso. Parece que caem do céu ali uns caganitos. É isso mesmo. Num sítio achas que a cidade é muito... muito dispersa. É, muito dispersa. Uhum. É a questão... É essa a grande... Porque eu às vezes ando de autocarro, ando de metro tudo, e tudo mais, e uma vez não, várias vezes que andei no 29, e já te disse isto a ti também, parece que estou numa vila ali de trás dos montes. É verdade. Parece Lisboa, não dá ares de Lisboa. Mas eu acho não que isso é? Até tem uma... É assim, isso para mim tem uma certa graça, porque eu como estava habituada a uma vila, até me sabe bem quando eu sinto que às vezes... Lisboa não é assim aquele mundo tão grande e tão... Sabes? Portanto, eu acho uma certa graça. Quando era mais novo, Lisboa... Agora... É, eu quando era mais pequena, eu sempre morei longe, salvo seja, de Lisboa. Longe? Eu morava em Cascais, pronto. E Cascais, de Cascais para Lisboa faz uma diferença considerável. E eu quando era mais pequena, não ia a Lisboa regularmente... Cascais Shore, esse grande vídeo, sim. Não ia a Lisboa regularmente e para mim Lisboa era cidade de maravilha, que claro. Completamente desconhecida, e aquilo para mim era só edifícios antigos, jardins. Mas quando comecei a vir para cá, sempre por causa da faculdade, comecei a perceber que Lisboa não é assim tão o paraíso perdido como eu achava. Não é. Não. É uma cidade perfeitamente normal, onde vivem pessoas como noutros sítios quaisquer. É verdade. Bem, minhas amigas, estamos quase de partida. Foi assim as conversas de esquina com Fernando Alvim. Não sei dele. Ou sem. Onde é que ele está? Ah, olha, deixou aqui o cabelo, que giro. Bem, as conversas que ainda voltam. Recordação, sim. Opa, estou desiludido. Não fica. Estás desiludido porquê? Se não fosse agora para a casa da minha Isabel. Ai. O dia já não te sabia bem. Já, não. Aquele divã, aquele. Larga-me o telemóvel, estás a falar com ele. As conversas que ainda voltam no próximo sábado, www.radiozero.pt. Contamos então contigo, vamos ter um convidado ou então voltamos ao formato habitual. Não sabemos bem, é porque há malta que costuma faltar a isto. Alvin, eu não sei o que é que te faça. Bem, até à próxima semana. Tchau, tchau. Adeus, beijinhos. Adeus.